Ah, lá pras duas. Até eu te vejo. Abraço. Tá. 9-5-2-0-0. 2-9. 4-0-6-0, livre pouso. Uma centena com 11 nós. Livre pouso na 10, 4-0-6-0. Mais Fox Air decolado ao 5-7, ainda mantendo a proa. Chama o controle em 19-3-5. Aí mantém a proa na 2000, chamará o controle de 19-3-5, mais Fox Air. Já tá com 100 kg para o pátio 3. A posição é a 05. Quilo, pátio 305, 35-220. Continua a aproximação para 1-0 e aguarde autorização de pouso. Lima Romeu Romeu. Para pushback acionamento, gol 1270 no gate 04. 1270-04, o portão está livre, é por taxi. Livre, 1274. 1270. Gente, atenção a uma centena direto do destino, mais Fox Air. Quando possível, estimado para pouso. Aguarde. Azul 4060, solo 58, libera a direita e chama o solo 21 decimal 9. Quente direita 219 agora, 4060 VA. Solo Salvador, muito bom dia, azul 4060 litro, Fox Start, se escuta. Táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette. Ok, vai táxi via Alfa, portará antes de Juliette, 4060. 4-0-3-3-9-1. Chego no 777-05, o portão está livre, é contato. Jamará. Mike Juliette Romeu Salvador. Me escuta, senhor. Quem vai prosseguir para pouso? Assim, não. Ok, chamando a torre de comando agora. 18-62, eu tenho um pouso, abraço, Gambera. 18-6, grato, Neto, aparece lá, abraço. Abraço. Torre Alfa, papapá, Mike Juliette Romeu. E chama a torre? Papapá, Mike Juliette Romeu, senhor. Siga, reporte no farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Seguir para pouso, Mike Juliette Romeu. Tá passando Costa Azul para estar tá mantendo a linha litoral para regresso. A intenção é manter um sobrevoo no farol de Itapuã após a Gadabata. Inicialmente, reporte farol de Itapuã, Mike Juliette Romeu. Reportará no farol de Itapuã, Romeu. Gente, então, por gentileza, mantenha a posição, aguarde. Temos um Embraer da Trip que vai passar a sua cauda pro 08. Tá, já. O azul 4060, táxi via Alfa Juliette 08, o portão azul. Ok, táxi via Alfa Juliette para 08, 4060 azul. Afirmativo. O Bruno 777 coordena a equipe de solo após a, o Embraer azul livrar a cauda, tá livre no 05. Entende, após a passagem do trip, o livre puxa o gol no 3%. Não é o trip não, é um Embraer azul. Ah, então é um azul, mulher. 1-2-1-9. Torre Salvador, muito boa tarde, Web 5728, na final baixou travou. Web 5728, reporte marcador externo, ajuste no 0 no 5, aguardando, pista livre. No 0 no 5, reportará o 5728. 3191 no livre decolagem, no 0, 1-2-0 graus com 1-3 nós, 13 nós. Iniciando na 1-0-3-1-1. Escuta. 1-2-3-4-5. Tomás, por gentileza. Eu tô vendo aqui que ele tá acabando de tirar. Ah, isso aí, começou agora. Obrigado, amigo. Controle Salvador, boa tarde. Controle 230, informação papá, 110. Controle 230, boa tarde. Assistindo identificação autorizado a mão, 10060. 060 na mão, controle 230. Bike Flat, Romeu, controle. 30, ajuste no 025 com no 270. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 1 no 20 graus, 120 graus, com 1 no 2 nós, uma dúzia de nós. Autorizado pouso, 5728. 91 decolo 02, chame controle 119-35, bom voo e boa tarde. 19-3, 5-1-3, 9-1. Quebec, só um minuto, cópia, aguarde, vou checar no sistema, qual é o horário? Salvador, bom dia, 3-1-9-1, decolo, saída da Elma, 6-4. 3-1-1, bom dia, contato radar, sobre 380, após 2.000 pés, direto Leda. 380, 2.000, direto Leda, 3-1-9-1. Ok, 1-5-0-0, vou checar. Oi, Salvador, bom dia, gol no 270, ponto no ponto espera da 190. Tarde, gol no 270, passando estado visual na curva final, Boeing 737 do objeto. Tá visual, gol no 270. Gol no 270, após a passagem do tráfego na curta, autorizado ali e manter cabeceira 190. Após a passagem do tráfego ali, mantém na 190, no 270. Salvador, boa tarde, 3296, passa 170 para 150 com a Papa. 3296, boa tarde, adiciona identificação autorizada a Mari, desce o 050. Mari 50, 3296. Mike, é Beck, copia. Então, Mike, é Beck, Airu, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 01 no 61, no controle 1 no 935 e a torre 1 no 86. QS, reporta estabilizado. 2115, portador estabilizado, né, aliás, 4-2-2-3-0. Controle 3-2-1-6, seria o número 2 na aproximação? Afirmativo. Posso voar dono, então? Romeu, Tabata, reporte solo controlado, 120 graus, 12 nós, com 1015 no ajuste, Mike Leto Romeu. Ciente, Romeu, tá autorizado, dá presente? Sim, dá presente, livre, Mike Leto Romeu, reporte solo. Livre, dá presente, reportará pro solo, Romeu. 1270, livre decolagem no 0, 120 graus, com 12 nós. Livre decolagem dando 0, gol 1270. Seja novamente, por gentileza, não recebi. Qual é a quantidade possível? Atende 100, visual, atenção 105. Modificado 1506, prossegue visual 105. Apenas confirmando, estimado de pouso 1710. Grato. mantenha antes da Juliette. Antes da Juliette, 5728. Vitor Mike Quebec, Cairu, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor Axé. Transponder 01 no 61, no controle 1 no 935, torno 1 no 86. Se Deus quiser, ninguém vai entrar. Decola 07, controle 1935, bom voo e boa tarde. 0935, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, gol 1270. 1270, boa tarde, contato radar, Salvador 360, perfil da EL. 360 da EL, 1270. Oscar, Oscar Juliette está a 40 milhas de Salvador, mantenha 1205. E chame Recife, 126.85, a terra em 12545. Caso Grupo Zulu, chame a torre 186, confirme pelo bem. 777, além decola a pista no zero, vento 120 graus com 13 nós, 13 nós e 1015 no ajuste. Além decola da 101777, tá bom? Passou, papapá, mais tirado de Romel, livrou o eixo da final da 90 e vai pra final da bata. Firma, reporte solo controlado, Max Jet Romeu, com 120 graus, 13 nós. Solo controlado, reportará o Romeu. O solo, a torre congênio. Funcionário, Yankee Serra Serra, chame pronto para o táxi. Lima Romeu, Romeu autorizado, cruzamento é 1735 até o Aerostar. Recife agora 251, 31 no avião, no boa. 3296 desce via 2000 pés, 1015 no ajuste, está livre LS, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, desce para 2000. Estacionar frequência livre. Boa tarde, vamos ver o meu. Está 40 mil de Salvador, mantenha 1105 e chame Recife no 2685, alterne 1245. 1225, 2545, mais forte que você. SSF, colos 10, controle 1935, bom voo, boa tarde. 1935, boa. Controle de Salvador, o 1777, decola na pista. Com 777, contato radar, sobre o 320, perfil da EL. Perfil da EL, 1777. Ingresso de decolagem, o Yankee Serra Serra, o vento 120 graus, 12 nós, reporte fora do solo. Batalha fora do estabilizado no ILS F3, batalha 2230. Batalha 2230, completa a aproximação, turno no 862. 2000, obrigado, TV, batalha 2230. Boa tarde, meu Passarela 2230, final LS. Boa tarde, meu Passarela. Afirmativo, Passarela 2230. Posso marcador externo com 3 checados, Passarela 230, ajuste no 0 no 5. Fora do solo, Yankee Serra Serra. Litoral, Yankee Serra Serra, decolo 12, chame o controle 6935, bom voo, terra regresso. Terra regresso, 1935. Controle Salvador, boa tarde, é o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, boa tarde, prossiga. Decolou de Salvador para o CAB, está atingindo o litoral. Deixa, prossegue via litoral, reporta final para o CAB, Yankee Serra Serra. Reportará final, Serra. No 270, chama Recife, no 251. 251, no 270, boa tarde. Boa. Quebec, 44, já está acionado, está solicitando acionamento. Autorizado, Quebec, chame táxi. 403 com Quebec. Zero da Parque, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 120 graus com 12 nós, uma dúzia de nós. Queda após direto, transponder 5404, controle 119.35. Ok, para Helios, nível 160, pista 10, curva à direita, saída da El Leda, pós direto 5404, transponder, e 1935, 4033, azul. Azul 4033, cotejamento correto, chame pronto. Chamarei, piada. Controle e acerta na final pro CAB. Sequência livre. Certo. Pegou Salvador, bom dia, web 6741, autorização 340 Guarulhos, informação Quebec. Web 6741, está autorizado. Guarulhos, o nível é o 340, via Peruísque 50, decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bidev, para interceptar o eixo da aerovia, o controle 19.35, acione 5416. Web 6741, autorizado 340 Guarulhos, demanda pista 10, curva pela direita, saída da El Leda, após Leda Bidev, via Peruísque 50. 1935, controle 5416, transponder, Web 6741. Correto, 6741, a Web chame pronto para puxar a final. Chamará 6741. Salve, Salvador, passarei 2230 de novo, boa tarde. Passarei 2230, boa tarde, táxi via Alfa e Juliette. Porto Gran Remota 14, do pátio principal. Alfa Juliette, Alfa 14, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 1, 6, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1, 2, 0 graus, 120 graus, com 1, 2 nós, uma dúzia de nós, ajuste ao no zero, no 5. 3, 15, autorizou o pouso, tá, 3, 2, 1, 6. Controle, Salvador, Juliette, 67, 2, 1. As 672 do Nacional, identificação autorizada a mar e desce 3.000 pés e 1.015 no ajuste. Desce mar e 3.000 pés e 1.015, o objeto 672. No solo 21, na direita, 219 solo, boa tarde. 219, boa. Solo Salvador, tá 3216. 3201, quais são? Tão 3216, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, pro 10, tão 3216. Já tive devido a aeronave decolando da 17, você tem um corredor assim, ela me pede também. Passagem 2230, conquista aprovada, nível 260, decola no zero, curva direita, gole, eval, foge direto, transponder 5425, controle 119, decimal 35. Passagem 2260, decola 10, direita, foge, guarda, não, foge direto, transponder 5425, controle 119. Passagem 2230, contestamento correto, chame pronto. Essa decolagem da 17, Vitor Mike Quebec, o vento 120 graus, 120 graus com uma dúzia de nós. Está livre.